Garoa de amor cai no coração. Quem tem amor tem ciúmes, não come, não dorme, só pensa em seu bem. Garoa de amor vem caindo e a gente sentindo não sabe o que tem. Cai, cai, cai. Cai, garoa, no chão. Tem, tem, tem amor no meu coração. Cai, cai, cai. Cai, garoa, no chão. Tem, tem, tem amor. Pelo chão, quem fica embaixo se molha, garoa de amor cai no coração. Quem tem amor tem ciúmes, não come, não dorme, só pensa em seu bem. Garoa de amor vem caindo e a gente sentindo não sabe o que tem. Cai, cai, cai, cai, garoa no chão. Tem, tem, tem amor no meu coração. Cai, cai, cai, cai, garoa no chão. Amor.